3152, cópia. Pronto, cópia, 3152. Autorizado Maceió 330, decolagem pista 10, curva esquerda, Fuca Zumbi, controle 119 decimal 8, 5003 aciona. Autorizado Maceió 330, decola pista no 0, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição após Zumbi, o chamar controle 119 decimal 8, transponder 5003, 3152. Filante, confirmando Zumbi, a transição, chama pronto, pushback, acionamento. Livro vai chamar pronto, pushback, e acionamento 3152. 06, livro à direita, 121, décimo 9. Ao livro à direita, 129, gol 1604. Chename 310, submantém o nível 350, chame Centro Recife no 2545, alternando 2685. 2545, 2685, obrigado. Fala, Salvador, boa noite, gol 16. 604, livrou a pista. 604, táxi via Alfa, ingressa no pátio 3, via Quilo. Após o pátio 3, posição 3 do pátio 1. Táxi Alfa, ingressa no pátio 3, via Quilo. Depois, posição 3, pátio 1, gol 1604. Falou, Salvador, boa noite. 405 da Gol para cópia Brasília. Gol 1405, cópia Brasília. Brasília, agora cópia. Gabriel 6748, acione identificação, autorizado chegar a Mari, vê se mantém o nível 050, ajuste no 0 no 3. Negativo, Gabriel 6748. Azul 4209, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado LSXR da pista no 0, reporte no localizador. Desça via para 2000, autorizado o ILS X-Ray, formará no localizador 4209. Era Pensulo 17, decoda 10, direita, gole o fito, 119, decimal 8, 5010. Autorizado. Brasília, via rota 400 é o nível. É 3.17, aero, via decola da 10, direita, gole o fito. 98, controle, 5.00, transponder, gol no 405. A rota confirmando a Pesulu 17, é um pronto. Firma aqui, vou Pesulu 17, gol no 405. A coisa pronta no portão 5. Coral, Papa Romeu Alfa de Abraão, para uma parte de carga, tem informação aqui, solicita autorização de tráfego para Teresina. Alfa Índia Bravo atinge está temporariamente fora do ar. Aguarde instruções, confirme estacionamento. Alfa Índia Bravo, parte 3. Estou ciente, aguarde copo. Vai dar a Alfa. Alô, tá, 3152, para o Puxo Bank, estacionamento. 3152, na meia dúzia, livre, chame táxi. Lembrando, chamado contact, 3152. Mari, o ajuste no 03. Via chegada Mari, 2 no 0-3, 6-3-3. Jet 6748, confirma indicada. Reduzindo para 250 nós. Jet 6748, reduza para 2.10 nós, é o número 3 na aproximação. 210 nós, 6748. Escuta do Solo, gentileza reportar recebendo Batins. Controle Salvador Azul 4209, estabilizado no localizador. Azul 4209, complete aproximação, chame a torre no 186. 186 para a torre, 4209. Chame a 6303, desça via para 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, autorizado LS que se rida pistola 0, reporte no localizador. 6303, via para 2023, reportará no localizador. Azul 4209, tráfego listado, pista livre autorizado, pouso, vento 120 graus, 109, ajuste no 0, 1 no 3. 110 no 3, autorizado pouso para Azul 4209. Jet 6748, vetoração para sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Desse, mantenha 3000 pés, o ajuste no 0 no 3. 3000, mantenha pro limite ao LOC 6748. Salvador, Santra, para o site, está com uma borda alterna, Araca, 5-2, liga até o ponto espera, ajuste 1013 e a torre 186. Cuidado, site com o ponto espera, 5-6, Salvo, gol 1405 para o táxi, 34 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado com fim. 2-4, 4 horas com fins? 3-4, com 4 horas de confins. Sim, Matinho. Então vai dar passagem, confirma? Confirma? Chutando a passagem ao gol da 5, ok? Então, vai iniciar primeiro. O gol tá livre, ponto espera 18-6-13. Não entendi. Xenemia 3-3, completo final, xenemia torre na 8-6. A mensagem entrecortada é o Oxené 6313, confirma. Afirmativo, senhor. 2 milhas. Complete a aproximação. Número 1 para pouso, informa na pista livre. Vento 120 graus, 109, ajuste no 03. Aguardando autorização 6313. 19-8, transforma 50 no 3, é o Alfa quebrado. 3-1, desce mandado. Liga direito, 209, 4209. Como Alfa, após Alfa, direto para o Brasil, direto para o Alfa quebrado, chamaram para o Fitec 90, página 10. 1-405, mantém o ponto, espera, aguarde para decolagem. Afirmativo, mantém o 405. Para o pátio 3, táxi via pátio 3, portão 8 do pátio 1. E Alfa Kilo, ingresso no pátio 3, portão 8, pátio 1, 4209. Oceaner 6313, pista livre autorizado pouso, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no 06313. Com aproximadamente 120 nós de ground speed, reduz a velocidade para velocidade de aproximação, 6748. Já está reduzindo, 6767. Completo final, chame a torre, 9866. 9866. Salvador, boa noite, WebJet 6748, a 3 milhas em revistando, baixado de trabalho. WebJet 6748, boa noite, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Vento 120 graus, 109, ajuste 103. Golo 405 tem condições de decolar assim que é autorizado? Afirmativo. A Lima tem preparando-se. Afirmativo, no 405. WebJet 6748, complete a aproximação, número 1 para pouso. 737 para iniciar a corrida, vento 130.089, ajuste 103 e fórmula de pista livre. Aguardando, passando em 7743. Oceaner 6313, no solo 23, ao liberar direito, 121, décimo 9. Ao liberar direito, 219.6313. Salvador, boa noite, da 3152. Golo 405, pista livre, autorizado a decolar, vento 130 graus, 089. Iniciando 405. Pela ponta. Oceaner, táxi Alfa e pátio 3, ingresso pátio 3 de Aquilo, na posição 1 do pátio 1. E a Alfa, pátio 3, livre ingresso no pátio 1 e parando na posição 1, o 6313. WebJet 6748, pista livre, autorizado pouso, vento 130 graus, 089. Teve pouso, 6748. Ouro 405, decola 25, controle 119.8. 19.8, por favor, celular. Obrigado, igualmente. Controle Salvador, boa noite, 405, decola, 1.760. Gol no 405, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha nível 400. Subindo para o 400, no terceiro gole, no 405. 2, Salvador. Boa noite, já 3152. Boa noite, prossigo. Monte Vera 190, pronto. Ali mantém pista no zero. Autoridade aliás, manter 1-0, 3-1. Objeto 6748, Salvador em meio, livrar direito, 121, décimo nove. Salvador, boa noite, objeto 6748, monitorou a nave. Seria autorizado decolagem, 120089. Autorizado aliar e decolar 1-0-3-2. Partindo para o portão 4674. Tá 3152, decola 28, controle 119, decimal 8. TAM 3152, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir e mantenha o nível 330. TAM 3152, copiou o controle? Eu copiei, a senhora me copiou? Negativo, agora sim. Então vamos lá, 3330. Afirmativo. No 405, submantenha o nível 400, chame agora Centro Recife 1260, alterna 1288. Subindo para o 400, vai chamar Recife 260-288, bom final de semana, querida. Papa Romeo Alfa Delta Bravo para pushback, acionamento com faixa de carga. Autorizado, time taxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamada para o táxi, Alfa Delta Bravo. Salvador, Gol 1604. Prossiga. Tem sua informação, isca, autorização para Fortaleza? Negativo, Gol 1604, aguarde cópia. Aguarda, por gentileza, poderia me passar a saída? Momo, transição frote. Poderia confirmar? É saída Momo, transição frote. Confirme como recebe o sol. Ah, 5 por 5. Momo, frote. Obrigado.